espalha a notícia contra o seu irmão. Eu creio que o Senhor Jesus já não suporta mais essa situação. Aquele que se diz ser crente é contra o seu irmão. Pessoas no meio da igreja caluniando os outros pra ganhar a questão. Toma cuidado, meu amigo, e tu que diz ser crente faz a sedução. Jesus só vem buscar aquele que está preparado e paz no coração. Para entrar no céu de luz, temos que estar em dia com nossos irmãos. Às vezes choro e fere o coração de um Deus tão grande que nos ama. O pecado é constante, estar à nossa frente. Somos todos fracos e também doentes, e caímos e ferimos Salvador. Meu Pai, me fiz essa canção pro seu nome crescer. O que o Senhor nos fez, ninguém vai fazer. Pai, perdoa o nosso jeito de ser. Perdoa meu jeito, Senhor. Perdoa meu jeito, Senhor. Me ensina a andar em seus caminhos, longe dos espinhos e das pedras também. Perdoa meu jeito, Senhor. Perdoa meu jeito, Senhor. Me sinto como um passarinho longe do seu ninho, sem forças pra voar. Caímos e ferimos Salvador.

simplesmente adorador.